Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje, excepcionalmente, às 22h15. Alguns problemas de última hora obrigaram a um atraso, enfim, infelizmente, significativo da nossa emissão. Hoje é quinta-feira e, como quinta-feira que é, trazemos-lhe temas, ou melhor, artistas conhecidos que nos trazem temas ou versões de temas pouco conhecidas. Ora, hoje vamos ouvir os U2 com Beautiful Day e Dido com All You Want, de uma que faz parte do álbum No Angel, mas que a cantora interpretou ao vivo em 2001. Vamos ouvir estes dois temas, tenho mais três ao longo desta emissão para vocês. Yeah! It's been 3 years, one night apart. But in that night, it's all my house. If only you had slept alone. If those seats had not been sown. Seguimos agora com dois temas distintos, mas igualmente espetaculares. Em 2001, no seu álbum Nu, Lara Fabienne lançou um tema que mais tarde viria a interpretar ao vivo e a deixar os seus fãs ao rubro. J'y crois encore, é como se chama esta música. Antes, Eric Clapton havia interpretado Wonderful Tonight e havia deixado os seus fãs em igual estado de êxtase. Vamos ouvir estes dois temas. Respect. it's time to go home now. And I've got an ache in hand, so I'll give her the car key, and she'll help me to bed. E terminamos a edição de hoje do Musicalia com um tema dos Cranberries, chama-se Linha. Esta música que hoje vamos ouvir em versão live, ou seja, ao vivo. E é desta forma que se fecham as portas de mais uma edição de Musicalia, excepcionalmente hoje, então, às 22h15. Eu volto amanhã às 8h30 da noite. Será a primeira vez que o Musicalia lhe trará Chill Out. Fique bem, boa noite. E até amanhã.